queria ser forte como um Sansão, lutar com um anjo como fez Jacó. Profeta Jeremias, que por se lamentar Deus sempre lhe ouvia. Eu queria ser como o velho Simeão, que abrindo os olhos viu a voz da salvação. Mas sou um grão de areia nas mãos do Senhor. Paciência que teve Jó, que lutou bastante e nunca ficou só. Eu queria ser como o próprio Eliseu, que tocando a capa o rio lhe obedeceu. Eu queria ser como Ana, nossa irmã, que com oração o Messias aguardou. Eu queria ser como a rainha Esther, que com humildade lugar de honra alcançou. Mas sou um grão de areia nas mãos do Senhor. Anda que vai eu vou, se pra ficar eu fico, e agindo assim com Deus perigo. Mas sou um grão de areia nas mãos do Senhor. Anda que vai eu vou, se pra ficar eu fico, e agindo assim com Deus não corro perigo. E agindo assim com Deus não corro perigo.